Quiero ser poeta y me estoy esforzando en hacerme evidente. Ello consiste en alcanzar lo desconocido por el desarreglo de todos los sentidos. Un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos. Digo que hay que ser vidente, hacerse evidente. Nos equivocamos al decir yo pienso. Deberíamos decir me piensan, porque yo es otro. Yo es otro. Todo es música. Thank you. Todo es música, es un programa de resonancias y recurrencias, fragmentos, ecos, confusiones, repeticiones. Nada de esto nos pertenece, y sin embargo, aquí estamos. Todo es música. .wordpress.com. Ser sério assim no inferno, ah, ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Todo compositor brasileiro é um contra. Grave esse negócio pra não esquecer, isso não vou esquecer. Ah, ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Todo compositor brasileiro é um complexado. Todo compositor brasileiro é um complexado. Todo compositor brasileiro é um complexado. Porque então esta metáfora coringa chamada válida que não lhe sai da boca, como se algum pesadelo estivesse ameaçando os nossos compassos com cadeiras de roda, roda, roda, roda. E lá vem ele sério, parecendo sério, de ser tão sério, de sorrir tão sério, de chorar tão sério, de brincar tão sério, de amar tão sério, de amar tão sério. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Todo compositor brasileiro é um complexado. Todo compositor brasileiro é um complexado. Todo compositor brasileiro é um complexado. E por que então esta vontade de parecer herói ou professor universitário? Aquela tal classe que o passa a aprender com os alunos, quer dizer com a rua, ou não vai sobreviver. Porque a cobra já começou a comer a si mesma pela cauda, sendo ao mesmo tempo a fome e a comida. Ah, ah, e lá vem ele sério, de parecer tão sério, de ser tão sério, de sorrir tão sério, se eu pudesse, de brincar tão sério, de amar tão sério. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Todo compositor brasileiro é um complexado. Todo compositor brasileiro é um complexado. Todo compositor brasileiro é um complexado. Então esta metáfora coringa chamada válida que não lhe sai da boca, como se algum pesadelo estivesse ameaçando os nossos compassos com cadeiras de roda, roda. Ah, lá vem ele sério, parecendo sério, de ser tão sério, de sorrir tão sério, de brincar tão sério. disse tão sério, de amar tão sério, de sorrir tão sério. Deixa eu entrar, aprender a entrar em sério. Roda, roda, lá vem. Roda, roda, roda, roda, de falar tão sério, de parecer tão sério, de ser tão sério, de sorrir tão sério, de chorar tão sério, de brincar tão sério, de brincar tão sério, de amar tão sério. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno, de chorar tão sério, de brincar tão sério e de amar tão sério. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. E por que então esta vontade de parecer herói ou professor universitário? Aquela tal classe que ou passa a aprender com os alunos, quer dizer, com a rua, ou não vai sobreviver. Porque a cobra já começou a comer a si mesma pela cauda, sendo ao mesmo tempo a fome e a comida. Mida, mida, mida. Fala tão sério, de parecer tão sério, de ser tão sério, de sorrir tão sério, de chorar tão sério, de brincar tão sério, de sorrir tão sério, de brincar tão sério. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Fica legal esse negócio aí? Podia tentar fazer uma, né? Todo es músicas. Un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos. Yo es otro. Todo es músicas.